Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para falar mais um pouco desta feita com o meu convidado, o João Caetano. É com ele que vou estar a conversa nos próximos minutos. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, por estares aqui connosco, obviamente, ao longo desta nossa conversa nas Madragoas. Vamos falar sobre o teu disco, Ritmo e Fado, ou Anfado, como é que costumas pronunciar? Rhythm and Fado, mais na ideia desta ideia do R&B, do okay. Rhythm and Blues, Rhythm and Fado. Ok, parece-me bem. Este o nome do disco então do João Caetano. Vamos falar sobre o disco, aliás, temos ouvido aqui com insistência um dos temas deste disco, o single Senhora da Nazaré, por isso temos vindo também a falar sobre ti, João, mas como temos mais tempo nesta conversa, eu gostava que começássemos precisamente por aí. Eu gostava que fizesses uma espécie de apresentação da tua pessoa, para começarmos depois também a falar sobre este percurso que acabou não. Veio, de alguma maneira, resultou neste disco, mas vai continuar, obviamente. Por isso, força, João, apresenta-te aqui ao público da Rádio Amália. Uma boa noite, é uma enorme honra estar aqui na Rádio Amália, porque eu sou de Macau. Uhum. Nasci em Macau em 1989, filho de pais portugueses, e estudei em Macau até aos meus 18 anos. E foi em Macau que eu ganhei a minha seta, uhum, para poder seguir esta carreira como músico, não é? Eu faço parte de uma banda de acid jazz em Londres, que é os Incognito, e viajo pelo mundo, já fiz mais de 700 concertos com a banda, e integrei a banda com 21 anos, e pronto, e agora nos últimos 5 anos tenho vindo a trabalhar na minha carreira a solo. E como é que se deu esse encontro com essa banda? É uma banda de jazz, é isso? Sim, sim. Não, no fundo eu trabalho em Londres, como aqui há as casas de fado e sim, há os fadistas, sim, sim, sim, sim. E os guitarristas e as pessoas vão falando uns dos outros, e no fundo o circuito lá é obviamente diferente, não é o circuito das casas de fado. Mas eu estou a tentar fazer essa comparação para que as pessoas percebam essa questão, claro. Exato. E pronto, e a minha paixão pelo fado surgiu em Macau por intermédio do meu pai e da minha mãe, e ouviam muito a Amália Rodrigues, o Zeca Afonso, o Fausto, embora eu tenha falado com o Jorge Fernando outro dia na Antena 1 sobre esta questão do ser fadista, e porque o ser fadista para certas pessoas é cantar fado, e outras pessoas o ser fadista é ter a alma e o estado de espírito, uma maneira de estar, não é? Exatamente. Aliás, há uma frase muito famosa no jazz, que é jazz is a way of life. Sim. O fado também. O fado também é a way of life, é como a gente sente, é como a gente consegue expressar o que nos vai cá dentro. E eu, não me considerando fadista, e não, o que eu estou a fazer não é fado tradicional, a minha alma e a minha essência enquanto pessoa, e tanto é assim que eu canto em português, embora estando em Inglaterra, e canto em português, a minha música é em português, e levei este álbum ao London Jazz Festival, que é o festival de jazz de Londres, e as pessoas perguntam, mas então e porquê que cantas em português e porquê que fazes isto em português? E eu digo, porque eu no fundo tenho uma alma portuguesa muito profunda, não é só, não só do fado, como também das raízes folclóricas e dos ritmos tradicionais portugueses, das regiões de Portugal. E sempre foi assim, João? Sempre tentaste dialogar com o fado e com a música portuguesa? Sem dúvida. Eu lembro-me de tocar o disco da Dulce Pontes, um disco, acho que era foi o segundo disco que ela fez, que tinha um infante, e a Orla Branca foi de Ilha Incontinente, aquele disco é incrível, e não está disponível online no Apple Music nem no Spotify, creio. Sério? E tem isso que, é um crime, tem de resolver isso. Não, porque faz sentido, é a editora, tem este conceito, e lá está, e faz sentido, mas eu lembro-me muito bem de sempre acompanhar os lançamentos da música em português, e a própria Marisa, quando lançou o primeiro álbum produzido pelo Jorge Fernando, com a Chuva e O Gente da Minha Terra, são tudo momentos que marcaram muito o meu crescimento. Esse CD acho que saiu, eu tinha 11 anos ou 12 anos, o CD da Marisa. E pronto, e depois obviamente a voz da Amália Rodrigues, que não há explicação para, não é? É como todos sabem. João Caetano, convidado esta noite das Madragoas, vamos falar sobre este disco, que demorou quanto tempo até ser preparado, João? Olha, eu estou há 5 anos a trabalhar nisto? A trabalhar. Fiz 50 temas e tenho muitos temas, inclusivamente já estou a preparar os próximos temas para serem lançados, e tenho uma editora por trás de mim que eu adoro, que é a AWOL, que é uma editora baseada no Reino Unido, e é uma editora online, portanto foca-se principalmente nas plataformas online, e portanto tenho esse luxo de poder lançar música quando for para lançar. E é isso que aconteceu com este disco e também com um concerto que o João vai dar. Aliás, já apresentaste este disco, como há pouco estavas a dizer, em Londres, mas chegou a vez de trazê-lo também com mais força aqui ao nosso país, a Portugal, e vais estar precisamente hoje, já passamos a meia-noite, portanto já podemos meter as coisas assim, às 9:30 da noite, neste dia 26 de setembro, um concerto no Lounge D do Casino do Estoril. Estão todos convidados e eu, olha, despachamos já este assunto, vamos falar ao longo da conversa mais sobre este concerto, até para apelar às pessoas para que estejam por lá para te ouvir, mas já agora, o que é que podemos esperar deste concerto? Eu no fundo vou tocar muitos temas do álbum, vou tocar alguns temas novos, vou ter um convidado muito especial que é o Ângelo Freire, um grande amigo meu e que tem-me ajudado a materializar a minha música aqui também, não só pela presença dele nos meus concertos, mas também pela forma do Ângelo ser, não é? Vou também contar com a presença do André Dias, que para mim é dos maiores guitarras portuguesas também do país. Conto com a presença de dois músicos de Londres, o Giacomo Smith, que é um clarinetista inacreditável, que tem um clube, inclusivamente, onde eu toquei, um pequeno clube de jazz em Londres, e um jovem de 23 anos também a tocar viola, o Cam, e depois os outros músicos são músicos portugueses, o Piti dos Black Mamba, o baixista dos Black Mamba, que também acompanha fado de quando em vez, o Carlos Garcia, um pianista português, também que eu não conhecia, curiosamente foi-me aconselhado por um grande amigo meu, e realmente impressionou-me imenso. Ontem estivemos a ensaiar e o approach dele é incrível. E depois, no fundo, aqui a ideia é tentar passar esta mensagem do Rhythm and Fado, um projeto internacional sem fronteiras, mas com as raízes muito, muito fixas no fado e nos ritmos tradicionais portugueses. Rhythm and Fado é o disco que é apresentado mais logo, isto é sempre este horário, é sempre complicado, as pessoas ficam sempre meio baralhadas, mas é hoje, esta quinta-feira, já passamos da meia-noite, temos de colocar as coisas assim, portanto 26 de setembro, mas a vantagem é que ainda há tempo para aparecer por lá, Lounge D do Casino do Estoril, 9:30 da noite, o João Caetano vai estar por lá, então a partir das 9:30 da noite, e há uma outra boa notícia, a entrada é livre, portanto não há desculpas, apareça então para este concerto do João Caetano. Vamos continuar a conversa aqui nestas Madragoas, mas esta conversa tem de ser também temperada, obviamente, com alguns dos temas deste disco. Portanto, João, o que é que vamos ouvir? Assim para começo. Eu talvez sugira o Chegou a Maré, é um tema que mistura a minha interpretação de um tango. Sim. Com a letra de Paulo Abreu de Lima. Aliás, o Paulo Abreu de Lima escreve quase as letras todas do meu álbum. Mas com um cheirinho a fado. Vamos a isso então. rios de gente de olhar vazio que desaguam pela cidade, rostos de pedra num mar cinzento, vivos por fora e mortos por dentro, vivos por fora e mortos por dentro, bairros de lata sangram de leito, mortes de um crime quase perfeito, lixos de um mundo de vidas sem tempo, vivos por fora e mortos por dentro. Gritei, chorei, e de querer já rezei, me parti, cresci, e do sul mais azul chegou a maré. Gritei, chorei, e de querer já rezei, me parti, cresci, e do sul mais azul chegou a maré. Mais um dia. Ai, esta solidão. Ai, não acaba hoje. Ai, esta solidão. Não acaba hoje. Tenho vontade, quero ficar nesta saudade de te encontrar. Em cada verso do fado que canto, nesta saudade de te abraçar. Tenho vontade, quero ficar procurando letra a letra. Encontrei-te num retrato das velhas memórias guardadas no meu quarto, recordando o que vivi neste sonho só para ti. E assim fui ficando, assim fui ficando. Esta solidão não acaba hoje. Tenho vontade, quero ficar nesta saudade de te encontrar. Em cada verso do fado que canto, nesta saudade de te abraçar, tenho vontade, quero ficar. Quero ficar nesta saudade de te encontrar. Em cada verso do fado que canto, nesta saudade de te abraçar, tenho vontade, quero ficar. Depois de Chegou a Maré, este Quero Ficar aqui, o autor da letra e também da música é o próprio João Caetano, convidado desta noite das Madragoas. João, fala-me um bocadinho deste tema. Do Quero Ficar. Quero Ficar, o Quero Ficar é um tema que saiu, foi escrito na Madeira enquanto estava de férias com a minha família há uns anos, não sei se foi há dois ou três, não me lembro. Depois a partir dos 30 os anos começam a ser mais estranhos. Porque explica-me isso. Quando temos 23, 24, 25, um ano é um ano, dois anos é dois anos. Uhum. Quando começamos a ter 30, um ano já pode ser 3. Ok. Ou 4. Okay. Nós quando dizemos foi o ano passado, às vezes foi há 3 ou 4 anos. É um daqueles clichês que corresponde à verdade, pelo menos fica aquela sensação de que o tempo começa a passar mais rápido. É, sem dúvida. Ou mais rápido, ou então... temos outras coisas para nos preocupar e o tempo não é uma dessas coisas. É, não. Obviamente que o tempo passa, é igual, não é? Exato. Não há uma coisa que acelere o tempo, de repente, a partir dos 30, mas há uma... As pessoas dizem muito isso e, de facto, a percepção é essa. Há mais preocupações ou qualquer coisa assim. Mas continua, desculpa interromper-te. Não, eu gosto imenso destas conversas filosóficas, é por isso que eu gosto tanto de temas musicais e de escrever letras. Mas, ia perguntar-te precisamente sobre isso, a questão também da como é que te sentes nesse papel de autor, inclusive das letras, mas estavas a meio aí da história do Quero Ficar. Não, e está completamente dentro do assunto, porque no fundo, para mim, o Paulo Abreu de Lima, com quem eu trabalhei, vou lá à casa do Paulo e estou lá uns bons tempos com ele e com a família dele, e é uma das coisas que eu mais adoro na vida, no fundo, é poder partilhar esta experiência com um homem com a vida que teve, com a vida que ele teve, e com aquela forma inacreditável de sentir. Ele sente tudo, ele sente de uma forma que eu nunca pude exprimir em letra. E um bocado chegando aqui ao Quero Ficar, o Quero Ficar é um tema, é dos poucos temas que tem a minha letra, e decidi colocar este tema aqui no álbum porque é um tema humilde. De longe, quando chega à madrugada, a vida sem ter é quase nada, por seres perto de mim, minha alvorada. É um bocado... É completamente despretensioso, nunca me querendo colocar no meio dos grandes letristas portugueses, mas por isso é que eu nunca escolho temas meus, mas este aqui acho que ficou bom. E acabaste por responder à minha pergunta seguinte, que era precisamente essa: como é que te sentes no papel de... mas achas que acaba por acontecer em circunstâncias particulares como este Quero Ficar, ou é algo que queres mesmo fazer, por exemplo, só um disco com temas teus, é algo que te passa pela cabeça? Não vou pôr de lado essa hipótese, mas para mim eu tenho um luxo de poder, eu tenho um dom que, não me querendo soar arrogante, não, eu tenho um dom que é, eu vejo uma letra fantástica e imediatamente aquilo sai tudo, sai em 5 minutos, a música sai. E portanto, e eu adoro esse processo, que é, no fundo, dar vida a um poema que não tem música, ritmo. E esse processo é sempre rápido para ti? É sempre rápido. Okay. O que é lento é quando eu escrevo a letra e escrevo a música. E depois escreves a música, ok. Porque aí tem que haver... A letra é uma coisa que a mim não me sai naturalmente, como sai tudo o resto, tudo o que é a parte da música. E depois também tenho os músicos que me acompanham ao vivo e músicos que também com quem eu convivo, uhum, com muita regularidade e que me ajudam a criar esta sonoridade. Eu, no fundo, produzindo eu tudo o que eu faço, a minha filosofia de produção e a minha filosofia de trabalho é captar o melhor das pessoas que trabalham comigo e conseguir traduzir isso no estúdio, para álbum. E acho que, no caso, por exemplo, do Beijo do Vampiro, que conta com a participação do João Barradas, que é um músico que toca um repertório clássico inacreditável e um virtuoso do acordeon, e que no Beijo do Vampiro se enquadra completamente dentro do projeto, porque ele tem essa capacidade de se enquadrar, mas tem ali sempre aquela vertente dele, que é a vertente da música clássica, não é? Quem ouvir o tema depois vai conseguir. Vamos ouvir agora, vamos lá. O Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro. Sim, isso. Dela. Menina, sai da varanda e põe-te a casa à janela. A lua já se levanta nos passos que serenaram. O galo também não canta e os sinos também pararam. E do amor sem sentido, dentro dela, quis um beijo proibido, abri para sempre a janela. Não há remédio nem santa que cure o mal da paixão. Por isso nada me espanta ao coração de um vampiro apaixonado que de noite sai para a rua. Por gostar tanto do fado à luz velada da lua e do amor sem sentido, que renasceu dentro dela. A janela. Beijo do Vampiro, um dos temas deste disco do João Caetano. Ele vem falar-nos sobre ele aqui às Madragoas e o próprio João tem um concerto neste dia 26 de setembro, como já passámos da meia-noite, portanto o concerto acontece hoje às 9:30 da noite no Lounge D do Casino do Estoril com entrada livre. O João convida todos aqueles que estão a ouvir esta emissão de rádio que apareçam por lá também para assistir a esse concerto. João, todas estas tuas viagens, toda a tua experiência em Londres e também a tua experiência a trabalhar com outros géneros musicais acabam por fazer com que olhes de uma forma diferente para o fado. Quando estás em Portugal, quando visitas as casas de fado, o teu olhar é mais crítico, parece-te, ou não necessariamente? E aqui crítico, assim, eu percebo o que queres sentido dizer. Lato, não é? Eu percebo o que queres dizer. Eu tenho uma admiração infinita pelo fado e pelas pessoas que tocam nas casas de fado e pelas casas de fado. O conceito da casa de fado, que para quem vive em Lisboa é absolutamente normal, não é? É para mim e para todas as pessoas que eu trago de fora para verem fadistas e músicos a tocar nas casas de fado, é inacreditável. A ideia de que existem famílias inteiras que sobrevivem à conta de casas de fado, ou nas casas, não é à conta de, é nas casas de fado, que têm os seus negócios, que o seu negócio é uma casa de fado e que vivem ali, que trabalham ali e que convivem ali, que têm os seus amigos ali, os fadistas e os músicos. É uma ideia, uma ideia, se fosse uma ideia só conceptual, era quase impossível se realizar, mas no fundo o facto daquela comunidade inteira de casas de fado e aquele conjunto ali em Alfama, onde eu passo a maior parte do meu tempo. É óbvio que há outras zonas, mas eu passo muito tempo ali em Alfama. E é inacreditável, não é? Não há, talvez em Espanha, pronto, há casas de flamenco e há shows de flamenco, mas não é esta... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é esta comunidade. Uma coisa que eu adorei experienciar e que eu comparei de alguma forma a estas casas, às casas de fado aqui em Portugal, é no Rio de Janeiro. Há uma rua no Rio de Janeiro, que eu agora não me lembro o nome, mas é a rua onde as pessoas saem à noite, para sair à noite, sim, no fundo, sim. Um bocado como as casas de fado, mas noutra vertente mais brasileira, mais cantada, mais dançada, sim. De uma forma brasileira, pronto. E essa rua tem pessoas a vender álcool, comida na rua, e depois tem os bares, onde essas pequenas rolotes, digamos assim, estão à frente destes bares. E as pessoas estão na rua e estão em cada bar, há uma banda inacreditável a tocar música brasileira. Samba, músicas do Martinho da Vila, é inacreditável. E fez-me lembrar um bocado a questão das casas de fado, com outra filosofia, obviamente, porque a música brasileira é completamente diferente do fado, mas foi ali, naquele momento, eu disse, isto faz-me lembrar aqui uma coisa. Há aqui qualquer coisa. Exatamente. João Caetano, convidado esta noite das Madragoas, vamos ouvir mais dois temas. João, força aí, o que é que sugeres deste teu Rhythm and Fado? Olha, eu gostava de sugerir talvez aqui o Estrela da Manhã, a versão Unplugged, com um dos guitarristas, dos meus guitarristas preferidos, que é o Robbie McIntosh. Ele tocou com o John Mayer e com o Paul McCartney e com o Tom Jones. Ele é um dos maiores slide guitar. Slide é quando se toca com plástico no dedo. Sim. E a guitarra parece que canta. E é bem fixe teres aqui um nome como ele. Um nome como o Robbie McIntosh num álbum que tem o nome fado é inédito e sinto-me bastante honrado por isso. E depois porque o tema é todo ele levado às costas pelo André Dias, que toca a guitarra portuguesa do princípio ao fim. E que eu, na minha opinião, acho que está uma mistura extremamente, extremamente saudável, digamos assim, que foi feita de raiz, e aí está o Estrela da Manhã. Música. amanhece por cima da minha saudade. Desprendida evadia a brincar com o sol. Amanhece por cima da minha saudade, onde o mar faz um traço por baixo do céu. E se vejo enquanto subo, exausto o corpo de arrasto na maré, sigo o brilho da estrela, sigo o brilho da estrela, estrela da manhã. Amanhece nos olhos que também lá vão, descansar abstratos num trilho de sol. Amanhece nos olhos que tão bem lá vão, abandono o meu corpo numa praia qualquer. E se vejo enquanto subo, exausto o corpo e arrasto na maré, sigo o brilho da estrela, sigo o brilho da estrela, sigo o brilho da estrela da manhã. Ser mais leve do que o vento, sem asas que me elevem na certeza de voar. Da estrela, e sigo o brilho da estrela, e sigo o brilho da estrela da manhã. Abrir a porta. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. No ventre da lua cheia, no jardim de um mundo novo. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. No ventre da lua cheia, jardim de um mundo novo. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Ai, esta ponte de onde me vejo debruçado no abismo. Razão de sobra, sobra de um beijo transformado em cataclismo. Ai, corpo que sonhas sem saber. Ao sabor. De um Deus no céu, sem sequer lhes abrir a porta. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. Se eu pudesse nascer amanhã. Depois de Estrela da Manhã, também este Ai, se eu pudesse nascer amanhã, numa noite em que eu converso com o João Caetano. João, não sei se queres dizer alguma coisa a propósito deste tema, a faixa 12 do teu disco. Sim, eu gostava de dizer que o facto de ser um tema onde eu canto e toco os bombos e sem violas, sem guitarras, sem um tema absolutamente nu e cru, é o que eu lhe chamo, nu e cru, e conto também com a participação da Jody Lynn Scott, percussionista lendária, uma mulher percussionista que tocou com Elton John, tocou com David Gilmour dos Pink Floyd, com a Dido, e é uma grande amiga minha, e que é uma pessoa muito importante na minha vida, porque no fundo acredita muito em mim, enquanto compositor, enquanto músico, enquanto intérprete, enquanto cantor. E portanto, é um tema, mais uma vez, é um tema com letra de Paulo Abreu de Lima, e que fala sobre um tema que para mim é um pouco tabu aqui em Portugal, e acho, se calhar, um pouco por todo o mundo, embora haja cada vez mais esta necessidade de falar-se destas coisas, que é a saúde mental. Neste caso, o tema, o Ai, se eu pudesse nascer amanhã, fala sobre o suicídio. Ai, se eu pudesse nascer amanhã, no ventre da lua cheia. É um tema que eu senti que tinha capacidade de o fazer, de cantar este suicídio anunciado. É uma pessoa que está no topo de uma ponte a dizer que se vai atirar da ponte. Ai, se eu pudesse nascer amanhã. E senti que tinha capacidade de o fazer, se calhar porque o gravei lá fora, se calhar porque vivo em Londres, se calhar porque se eu vivesse em Portugal não o teria feito. Explica-me. Não sei, porque eu se calhar sinto o facto de eu não estar tão preso aqui ao dia-a-dia português, não é? E às pessoas aqui em Portugal me ajudam a não ter que estar atado a certas coisas que, se calhar, se eu vivesse cá, não o faria. Se calhar por uma simples conversa com o meu pai ou com um familiar qualquer. Ei, não faças esse tema assim sobre o suicídio, isso é muito cru, se calhar não vai danificar um bocado a tua imagem, não sei. Sinto às vezes que essas conversas podem surgir aqui, não é? E se calhar o facto de eu cantar isto lá e ninguém perceber o que eu estou a dizer no estúdio, mesmo a própria conversa de estúdio, estar com um engenheiro de som, e ele está a dizer, isto é do suicídio, mas achas que... São pequenas coisas que às vezes a gente, quando está num processo criativo, damos mais importância a essas pequenas conversas, assim, de lado, e que depois acabam por influenciar muito o nosso caminho. Têm dito alguma coisa, agora depois de já estar gravado, as pessoas têm dito alguma coisa a propósito deste tema? Não, curiosamente nem sequer relacionam com o suicídio. Lá está, relacionam com o querer viver para sempre, por exemplo, não é? Querer viver para sempre ou querer estar cá amanhã para poder experienciar o que vem aí que a gente não vai conseguir experienciar, não é? No fundo é o viver eterno. E que também é uma interpretação e top que, desta letra. E que acaba por não estar muito longe, ou seja, é possível depois fazer uma ligação, ligar essa interpretação à ideia de suicídio também, que no fundo é perder a esperança nesse... Certo. E é curioso porque, no fundo, isso é um tema muito fadístico, é um tema muito, sim, do fado. O suicídio, se calhar, é mais ainda, está se calhar para lá disso, não é? Porque é assumidamente o que é. Mas pronto, eu devo dizer que é um dos temas que eu estou mais... que me enche mais a alma, este tema, o Se Eu Pudesse Nascer Amanhã, exatamente por ser só eu, os bombos e a minha voz, e conta também com o som que está atrás, curiosamente são violoncelos a serem tocados com lã, com um novelo de lã, okay, passámos nas cordas do violoncelo, portanto esse som do início é esse, e depois a seguir entra um som assim meio estranho, uhum, que é tocado pelo senhor que, um dos fundadores dos Gaiteiros de Lisboa, que é o Carlos Guerreiro. Certamente um dos momentos altos deste disco, Rhythm and Fado, um disco que é apresentado hoje, dia 26, já passamos da meia-noite, portanto não há razão para se perder no tempo, é dia 26 de setembro, mais logo, até podemos colocar as coisas assim, às 9h30 da noite no Lounge D do Casino do Estoril. A entrada é livre e é uma excelente oportunidade de ficar a conhecer alguns destes temas que o João Caetano vem apresentar-nos hoje aqui às Madragoas. João, como é que olhas para ti enquanto intérprete, tendo essa referência em mente, essa referência do fado? Ou seja, começaste esta conversa a dizer que o fado era uma forma de estar, não é? Uma forma de estar. Way of life. Exatamente. É uma maneira de viver. Uma maneira de viver, até. Sentes-te, quando te ouves e quando ouves o resultado deste disco, sentes-te fadista ou apenas a dialogar com o fado? Dizer que me sinto fadista, se calhar vais buscar então a tal definição, não é? Eu se calhar vou utilizar aqui as palavras do Jorge Fernando na rádio. Ele diz que eu sou fadista. Portanto, okay, o facto de ele dizer que eu sou fadista já se calhar pode me dar essa... É uma boa opinião, é uma boa opinião. Acho que sim. Não, mas no fundo eu acho que... eu não me sinto fadista por uma simples razão. Eu não vou a uma casa de fado cantar fados. Porque eu canto a música que eu escrevo e que eu... Por exemplo, vou dar aqui um exemplo relativamente a isto. Eu nunca fiz concertos privados ou festas de bandas em bares, como faz uma série de pessoas lá fora, não é? Pelo mundo inteiro, até aqui em Portugal, a cantar. Porque eu não me revejo nos temas dos outros. E senti sempre a necessidade de escrever aquilo que é meu. Certo. Por exemplo, a Senhora da Nazaré, que é um fado que eu adoro, eu, no fundo, desconstruí a Senhora de Nazaré completamente até ao zero e construí dos meus bombos o tema e com a guitarra portuguesa e com o clarinete, etc., com este meu selo desta forma de cantar. Eu cantando isto numa casa de fados com o estilo da minha voz e o que eu faço, a menos que tenha os meus bombos comigo, não é? E seja esse o meu approach... Eu não tenho essa... Eu sou percussionista, no fundo. Eu sou um percussionista que canta fado. Mas não sou fadista. Fica então aqui a definição do João Caetano, convidado esta noite das Madragoas. E o primeiro contacto que eu tive com o João, e muitas das pessoas que estão a ouvir este programa, foi através deste tema, Senhora da Nazaré, o single deste disco. E fiquei conquistado precisamente por ser um dos meus temas preferidos, na voz da Carminho, é um dos temas que eu mais adoro. E geralmente, quando nós temos um tema assim, que nos toca particularmente, quando vem uma versão desse tema, eu pelo menos falo por mim, tendo, às vezes até a ser injusto, e a rejeitar de imediato. E este tema, apesar de Senhora da Nazaré na voz da Carminho ser um dos meus temas preferidos, como disse, este tema conquistou-me também logo à primeira, esta tua versão, sinceramente, e gostei logo muito do tema e da tua interpretação, e é precisamente com ele que vamos terminar esta edição de hoje das Madrigoas. Rhythm and Fado é o nome do disco do João Caetano, vai ser apresentado mais logo às 9:30 da noite no Lounge D do Casino do Estoril. A entrada é livre, se não tem planos então para esta quinta-feira à noite, vai então até ao Casino do Estoril assistir a esse bom concerto do João. João, queres acrescentar mais alguma coisa? Não? Quero agradecer imenso o facto de terem-me convidado para vir à Rádio Amália e o facto de poder estar aqui e falar da minha música neste entendimento do fado e neste entendimento deste berço, não é, que é o fado português, é para mim uma enorme honra. Estás convidado a voltar em breve, até porque ficaram aqui, tenho a ideia, há conversas assim em que terminamos e eu tenho a ideia de que ficaram algumas pontas soltas que podíamos ter desenvolvido mais, portanto fica para uma próxima conversa. Terminamos com a Senhora da Nazaré, o João Caetano foi ele o convidado esta noite das Madrigoas. Esta conversa, como todas as outras, vai também ficar disponível em podcast. Até amanhã, forte abraço. Senhora da Nazaré, rogai por mim. Também sou um pescador que anda no mar. Ao largo da vida aproei nas vagas sem fim. Vi meu barquito de sonhos sempre a naufragar, e as minhas redes lancei com confiança. Colhi só desilusões num mar ruim. Da esperança eu não sei remar assim. Senhora da Nazaré, rogai por mim. Rogai por mim.